Ok, o AS Salvador informou que, por motivos técnicos aí, o plano chegou num sistema, mas não chegou no outro. Mas já foi retransmitido para o centro e acaba de chegar aqui no meu sistema um transponder. Então vou só checar com o centro para pagar sua autorização. São 3145, chame centro Recife em 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. 2610-3325, é isso? 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. 2510-3325, obrigado. Gol no 620, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 134, decimal 5. Recife 2545, alterna 345, gol 1620. Delta, reposte Pituaçu. Vitor Bravo, 1.010, decolagem da 17 por direita, corredor Axé, 1208-0132. Profiga. Controle e a torre 118-6, o PAB? A bola do PAD 4. Ciente, suba para o 090, acione código 022612. Timari 070, cópia. Profunda. Guarulhos, autorizado 360, com rota do plano. Decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge. Pois Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive e após conforto. Controle em 120, decimal 8. Aciona 5035. Todo 360 para Guarulhos, conforme o plano. Decola da 10, da Euleda Bridge, AP Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive. Depois comprado o lado 1208, cruzado 3.400. Correto, pronto, puxa sonar. Cavalei. Para o puxa sonar, azul 69, 63, posição 1. Na 01 está autorizado, chantar. Camarada. Paulo, boa tarde, sou 1869. 1869, prossiga até antes da Juliette, aguarde ingresso, pátio 1. Guarda, antes da Juliette, pátio 1. Salvador Ascatango, mantenha-se em condições visuais, frequência livre. Controle o passageiro do 2231, né? Informa que não vai ter condição de cumprir a restrição da saída bomba, ok? 02231, como não há tráfego na chegada que está na conflito, só está autorizado a subir da 180 e solicito que informe com antecipação, se não tiver condições de manter a saída. É, eu tentei falar antes, mas como a senhora estava ocupada aí, não deu tempo. É, autoriza para o ADVAR, TAP, não? Mantenha a saída agora de coordenação. 6210 transfere, cruzando 180, restrito no 150, a informação tango. Chanel 6210, na proa de TAP, desça para nível 050. TAP 050, 6210. Número 2. Só a portadora. Lima 1090. Seguinte, o Cruzeiro Lima, informe o tipo de equipamento. Bravo, é mal do Lima. Controle Mike Echo Delta no ponto de altitude. Mike Echo Delta, 500 pés, ajuste na 02. 012, para o controle. Controle passaredo 2231. Siga passaredo. Poderia coordenar e concentra a proa de Barreiras? Sente, aguarde. Para o táxi, o azul 6973, temos 105 a bordo, autonomia de 4 horas ao ser no Galeão. Livre até ponto de espera, torre 186, 112, ajuste o morro. 112, está no ponto de espera 186, muito obrigado. Moro 869, portão 2, autorizado ingresso e bilhete. Portão 2, boa noite. 3560, portão 3, ingresso e bilhete autorizado. Tá bom, ciente, vai manter mil. Mike Echo Delta, tem que entrar, chegou saindo no corredor, achando no sentido oposto, ponto alfa 31, mantendo 1 no meu pé. Mike Echo Delta está visual com o tráfego na posição sentido oposto, mantendo no meu passo. Gente, Mike Echo Delta chama agora a torre 118, décima 95. 118, tá 3190, sem identificação, desça para nível de voo 060, redução para 2509. Kilo Serra Lima, desça para 3000 pés, ajuste na 012. Na 012, desça para 3000 pés. Channel 6210, autorizado para hoje, Duna. Duna 6210. 6210 da presente está autorizado, 2000 pés, ajuste na 012. Está 6210. Tá passando Momo, pode voar a barreira, senhorita? Altero 2231, não foi conseguido contato com o centro Recife, mantém a saída. Posso chamar o centro então? Aguarde. Controle, acho que já tá toque. Prossiga. Confirme como recebe o transponder, modo Charlie. 0132. Ok, recebe altitude. 1.100 pés. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, contato radar, sou para nível 340 na saída do Léo. Nada é o 340, Azul 6973. Passaria 2231, no chame agora Recife em 12545, alterno 34 decimal 50. É, poderia repetir a frequência? 02231, chame na frequência 1260 até 288. 260, 288, confirme. Afirma. Ok, obrigado, viu? Zona 90, inicia a edição para 220 nós, autorizado descida para nível de voo 050. Chanel 6290, autorizado ILS-XC, pista 90, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6210. Vai manter high speed? Livre velocidade. Obrigado. Informa o tráfego na posição de 12 horas, aproximadamente 1,5 milhas. Mantendo 1.000 pés, um ponto alfa 31, não interfere nessa aproximação. A cor 2 ao contrário, 2 ao Então, Fox vai manter 1.000 pés até Valença? Sim, as frequência livre. Serra Lima, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Serra Lima. Eco Delta Fox, frequência livre. Rio 90, reautorizado, descida para 3 mil pés, o ajuste chama 092. A redução 62 ao Gama. Quente. Gente, o Xana 6210 completa de aproximação, chame torre 118 decimal 62. 86210. Quilo Sierra Lima, autorizado ILS XC pista 10, reporte estabilizado em redução para 1909. Reduzindo para 1909, autorizado procedimento ILS XC reportará estabilizado em Sierra Lima. Boa tarde, Gol 9070. Gol 9070, contato radarço para nível 360, saída da EL. 360, saída da EL. Azul 6973, chame agora Recife, frequência 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. Azul 6973, copiou o controle? Copiou, chama centro Recife 1251, alternando 3325, azul 6973. Excepto no localizador aqui do Serra Lima. Sente que o Serra Lima reduza para aproximação final torre em 118 decimal 612. 118612, muito obrigado, aqui do Serra Lima. Então, 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 092, livre LS, reporte estabilizado. 2012, vai reportar estabilizado LS 3190. Salvador, é o Trip 5415, boa tarde. Boa Trip, agora só que você copia, né? Tente na guarda. Alô, Oxa 62-10, Livrano 3-4. 62-10, Falcon 4, Alfa Juliette. Alfa Juliette 4, muito obrigado, 2-10. Qual nível ele é, o Trip? 120, poderia ser. Autorizado então, 120, ele é o Golf 677, decolada 10, cor direita, saída coral. 120 decimal 8 5041. 520 para Ilhéus, decolando 90 curva direita, coral 1208, 5041. Chama pronto, Trip. Ativo, na final visual com 03190. 03190, chame torre 198-612. 186-3190, obrigado, boa. 18612. 18612. 19070, chame Recife 125-10, terno 33-25. Pode ser, 103325, boa tarde, 9070. Boa. Level 25, you maintain visual condition, clear descent and 24,500 feet, QNH 1012. Visual condition, descent now to 2,500 feet, QNH 25. Repose 25, fly direct airdrome to complete your visual condition. Fly now direct to Salvador airdrome. Repose 25, complete the visual condition. The target is 2. 402, prossiga. Confirmando apenas a abortiva? Apenas, porque ele tem livre acionamento, reporta para táxi. Controle? Gol no 1166, desça para nível 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, gol no 1166. Solicita a prova de Duna. Gol no 1166, autorizado Duna. Autorizado, gol no 1166. Salvador, o TAN 3190, livrando o pescoço. TAN 3190, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, TAN 3190. 1-0-1-2. Mantém ainda a Pula de Alagoinhas, é o número 2 na aproximação, Goro 645. 645 está autorizada para hoje pelo. Clear 1000 feet Olympus 25. Clear 1000 Olympus 25. Oceaner 6143, essa é a identificação, chega da Bonf, desça para nível de voo 050. Gol 1166, desça para 2000 pés sem restrições, o ajuste é na 012. 2000, 012, gol 1166. Impulse 25 reports Itapuã Lighthouse, your visual. Okay, I have Itapuã Lighthouse inside. Do you copy on Impulse 25? Negative. Okay, I have Itapuã Lighthouse inside. By now, maintaining 1,000 feet. Olympus 25, contact canal tower 118.6. Tower 118.6, Olympus 25. No 5 para puxa de estacionamento, pátio 3, posição 3. Está livre no pátio 3, cheio de táxi. Livre, depois era para o pátio. Turno 869, cópia. Autorizado Brasília 360, via Zulu no 7, decola da 10, curva direita, água, transição elefa, 120, decimal 8, 5046. Brasília 360, via Zulu 17, decola da 10, curva direita, água, transição elefa, control de 208, transponder 5046. 5046, correto, pronto. Pronto para a cópia, Brasília. Autorizar 360, via Zulu no 7, decolagem da 10 direita, arbo elefa, 120, decimal 8, 5050, tan 3567. A transição um pouco ruim, confirma apenas o transponder. Transponder 5050. Sotaque. O Linho chama na interseção para cruzamento. Salvador Azul 4206, informação e uniforme, pronto cópia. 206, Recife, só um instante. Na escuta. Trip 5495, consigo meia de POB, 4 de autonomia, alterna vitória para o táxi. Trip via Pátio Índia, no ponto de espera 186, 1012, bom rumo. Pátio Índia, ponto de espera 186, 1012, obrigado, uma boa tarde, Gilberto. Houston Visual autoriza Gol 645, prosseguir para 2000. Gol no 645, autoriza 2000, PES, permanece no 0 no 2 no ajuste. No 0 no 2, Gol 645. Oceaner 6143, desça para 3000 pés, ajuste no 0 a 2. No 0 a 2, 3000 pés, 6142. Passagem do hotel Tripto Livre, o 1869. Agora o da Tripto Livre, 1869. Polip está autorizado a cruzar, Polip. Tá livre, Olimpos, até o ponto, até antes da Juliette, no centro da Juliette. Gol 1166, confirme já estabilizado. Estabilizou, gol 1166. Sente, agora chame torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, gol 1166. Gol 1645, autorizado ILS, XC, pistão a zero, reporte estabilizado. Palmará, estabilizado, gol 1645. Azul 4206. 4206, copia? Afirma na sua escuta. Recife 350, Atriwisk 58. Decola da 10 esquerda, Fuca Aracaju. 120, decimal 8. 5055. Autorizado 350 para Recife. Decola da 10, primeira curva esquerda na Fuca Aracaju. Atriwisk 58, controle 208. Transponder 5055. Chama pronto. Chamaremos posição 8, 4206. 2009, é o número 3 na aproximação. Dizendo então, 2006, 1432. Forma sua velocidade. 2009, também estão tendo o tráfego aí a 7 milhas à frente. Ciente, reporte estabilizado. Vamos lá. Tirar 6143, informa que segue tráfego posição de 11 horas, 6 milhas e meia, com 200 nós em redução, Boeing 737 da Gol. Muito obrigado, 6142. Trip 5491, chegada a man, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Com a Delta Fox, mantenha-se em condições visuais, reporte para IPO. Estabilizado 645. Gol 645, chame agora a torre 118, decimal 95. posso trabalhar? Xanã 6143, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6143 hoje. Boa tarde, igual o nome é meia. O número 66 é Alfa Juliette 612, contato. Alfa Juliette 612. Tu 91, mantém a chegada, aguarde. Aguarda. Comandou, é o caso 2560, sua informação, ele fora. Pois é, 2560. Identificação, chega da mar e desce para o nível 050. Que 6201, Galeão, copia? 954. Autorizado, 360, Apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, após conforme. A saída com curva direita da El Leda Bridge, 120, decimal 8, 5045. Autorizado Galeão, nível 360, de um paradão do zero, curva direita da Elda da Brinde, acerto do 1-0, esmate, posto, barra de ano. 1-2-0-8.2, 5-0, faz tudo que é fonte, fechando 6-2-0-1, Uno, estação 4, chama na frente. Chama todo, chama. Azul 4206, posição 8, pushback acionamento. Posição 8, livre, chame táxi. Chamarei o táxi, azul 4206. 567, na posição 3, também, transcepção. 3567 no 3 está livre. Agora 230, tá? Sim, a gente mantém essa velocidade ou o número 2 na aproximação? Mas era high speed. 200, direto, decola da 10, direita, árvore, apoio direto, vitória da conquista. 120, decimal 8, 5063. Gente, o número 1 na aproximação. Chama pronto. Salvador, muito boa tarde, gol 1645, lição. 45, livre, Alfa, até antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol 1645. Reduzindo para 210 o TRIP 5491. Aérea 2560, vou na Prodiluna. Prodiluna, 2560. Gol, ataque 6 Juliette, gol 1645. Confirma. Próximo ataque 6 Juliette, gol 1645. Então 3567, aguarda só um instante aí para o push. É, na verdade a gente está aguardando para a aeronave de cidade. Afirmativo, aguarda a liberação. Só que ingressará um gol aí, a retaguarda para o portão 01. Está livre o 645. 645 livre para o 01, gol no 645, vai adicionar. Obrigado, Sam. Boas 1420 para o táxi, na borda do 107, 2 horas, alterna uma direção. 4206 está livre até através do portão 5. Livre até através do portão 5, para o 01. Passar 2560, desça para 2000 pés, ajuste na 012. 2012, 567. 567, o tráfego das duas também já iniciou o táxi, aguarde liberação mais um instante. Ah, tá bem, aguarda o pessoal passar aí, 3567. O azul tá livre até o ponto de espera. Livre táxi ao ponto de espera, azul 4206. Meia 2190 no 4, pushback acionamento. Botão 4, aguarda. Guardando. Reporte Paripé, quanto é o Fox? Autorizado no 1010, reporte na rotatória. Confirmando 3567, mantendo a posição. Ok, após a passagem do azul, tá livre o push. O azul azul, tá livre o push, 3567. Trip 5491, desça inicialmente até o nível 060 para sequenciamento, vai manter a presente proa, proa 150, limitado pela radial 260 de Salvador. Confirme se há informações para o 5491. Afirma, manter a proa 150 para sequenciamento, limitado pela radial 260 de Salvador, descendo para nível 060. Afirmativo, descendo para 060, mantendo a proa limitada pela 260 de Salvador, 5491. Tem 491, agora autorizado descida para nível 050. 050, mantendo a proa, trip 5491. Patrulha de Salvador, gol 1869. Gol 1869, contato radar, subo para nível 360, na saída árvore. 360, saída árvore, gol 1869. Chamado para o 6201. 6201, tem o tráfego da TAN, já estava aguardando, está iniciando agora. Após o TAN, ingresso do Xenex está mantendo antes da Juliette. Após o Xenex, era liberado. Tá bom, aguardando, obrigado. Vai entender. 5491, autorizado descida para 4000 pés. Ajuste no 012. 4000 no 012, 5491. Só parando de Japão, certo? Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, chame torre 198, decimal meia dúzia. 286, Eco Delta Fox. Trip 5491, desça para 3.000 pés. Mantendo a proa, descendo para 3.000, 5491. Afirmativo, mantendo a proa. Gol 1869, autorizado, direto Elessa. Direto Elessa, 1869. Sub-restrito, nível de voo 340. 340 restrito, 869 da voo. Procedo 2560, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 4560. Sim, nosso alternado. Liberão preso, 4 horas. Autorizado, doutor, tem um ponto de espera, torre 18.6, ajuste 1.012. Tem um ponto de espera, 118.6 com 1.012, 3.567. 143, portão 2, autorizado. O 2, então, 143, 2. 6201, na pós companhia, está autorizado, puxa. Pós aeronave da companhia, está livre, 6201. Controle azul 4206, boa tarde. Azul 4206, está nível 350, vigilância para sair da PUCA. 350 PUCA. Trip 5491 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 075. Esquerda 075 para interceptar o local, 5491. 491, autorizado 2.000 pés, ajustão no 02, segue tráfego 12 horas, 7 milhas e meia, o Embraer 135, força aérea. Descendo para 2.000, trip 5491. Autorizado localizador, fase 2560. Terceira 2560, completo de aproximação, chame torre em 1.98, decimal meia dúzia. 2.6, boa noite, tá aqui. Boa. Trip 5491, livre LS, reporte estabilizado. Repassar estabilizado, 5491. Em 491, eu informo que o tráfego anteriormente mencionado agora está com 130 de grau. Ciente, 5491. Trip 5495 grau de descida. Trip 5495. Serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste Salvador. Se mantenha 120 ainda e quando em contato com Ilhéus, inicia a descida. Frequência 1201. Sete, coisa com Ilhéus, Felipe, boa noite. Boa. Controle, TAM 3567, decolou na sua escuta, Arbor. TAM 3567, contato radar, suba para nível 360, sai da Arbor. A Arbor sobe para o 360, confirma. 360. Ok. Meia 201 por táxi com 108108, são 3:40, já na Guarulhos. Livre até ponto de espera, 186, torre 1012, o ajuste 6201. Livre ponto de espera, torre 286, obrigado, 6201. 1260. 1260, grátis. Intercepção LOC, 354 avião. 354-91, chame torre 198, decimal meia dúzia. Chamarás 118-6, avião. 12 ajustes. Eu entendi, 4 horas, Salvador. Confirma apenas o PLB. 34, a bordo, 4 de Coronel, zero Salvador. Livre táxi, o 3. Quanto espera 385-319? Azul 4206, chame Recife, 12545, alterno 3450. 2545, 3450, obrigado.